Apagão final, 1-7, para embaixar e travar. Apagão autorizado, pulo, pichão 7, vento 1-8, 0 graus, 1-4, nós. Seu solo para os dois lados, eu gostaria de estacionar o outro. Clear 6250, clear 2000, clear the final LSX3 runway 10, report on the localized course. Altimeter setting 1018. Down 2000, 1018, clear LS, ocean at 6250. Pioneiro 4-6. Pioneiro 4-6, vai na Pro de Bons para a chegada Bons, tem contato com o radar afastado de Salvador 72 milhas Nordeste. Reposto no ideal para a descida. Pioneiro 4-6, a Bons, reportará. Try to proceed. Six two five zero, Salvador Tower, frequency 118.95. 1895 Tower now, Ocean 6250. Controle Salvador, bom dia, 372 Negação, informação Oscar, Cruzo 190. São 3726, aciona identificação, desse mantém 4000 pés via chegada Bom Médio 1, ajuste de altímetro no 08. 4000 pés descendo via o 08, essa é 3726. Roger, clear to land runway 10, wind is 180 degrees on far. We have landing ocean, 6250. Salvador, muito bom dia, 3663, próximo ponto de verão 10, pronto. Sim, 7363 mantém a posição do Ponte Pedra. Autorizado, né? Mantemos 0. É, mantemos 0, 3663. Oceania 625-0-4-0, leave to the right and call 121 to slow 9. 121, stay. Pioneiro 46, desce, mantém a nível 050 na proa de Bonf, ajuste de altímetro no 08. No 08, 5000 Bonf, pioneiro. Então, 3663, autorizado de colapso. Estou no 0, vento 180 graus, 159. Iniciando 3663, obrigado. Salvador é 3896 da TAM, ótica a informação, bom dia. TAM 3896, sendo identificação desse mantém a nível 060, via chegada bom médio 1, ajuste de altímetro 1-0-8. 060, tem alguma possibilidade de voador, meu querido? TAM 3663, decola 42, chama o controle, frequência 1-2-0-8. 08, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia. É o TAM 3663. TAM 3663, bom dia. Contato radar, sobre a via saída São João, nível 340. 340. Alguma possibilidade de autorizar a Leda? Após 2000 pés, autorizado, Leda. Ok, após 2000, Leda. Muito obrigado. 3726, desça para 2000 pés, autorizado final ILSX3, pistão na zona e forma estabilizada. Ok, 2000 pés, ILSX3, contrário estabilizado, 3726. Altitude que está cruzando? Cruzando agora 2000 agora, exatamente 2000 agora. Gente, faça um check no equipamento, correção, agora sim, receba a altimetria cruzando 2000 pés. Ok, 2000 pés. Salvador, Papa Alfa. Ok, para os horários então, 28, diagonal 31, diagonal 42, 217, Guarulhos, 1450 no horário. Controle 3726, pode prosseguir a descida de considerar a restrição em ITAP? Liberados da restrição de altitude no fixo ITAP do 3726, desça para 2000 pés. 2000 pés, muito obrigado. Oscar Mike Yankee, decola os 4-5, chama o controle de frequência 1 no 20.8. 20.8 pro Yankee, graças, bom dia. Controle, Oscar Mike Yankee. Romeu, Oscar Mike Yankee, 1 no meu pé, direto Manati, reporte a 20 milhas. Informando que o nosso voo não é para Manati, é para 9 Papá Golfo Lima, que está na marcação 2, 1,6, distância 20 milhas. Qual sua possibilidade do Tafroa direto para a plataforma? Gente, destino nosso Papá Golfo Lima, afastado 20 milhas de Salvador. Qual a sua ideia para o destino? 2, 1,6. 2, 1,6. Gente, autorizado direto destino, Oscar Mike, quando possível, te chamado de pouso. Chamado de pouso aos 57. 1257, gente. Reporte afastado 20 milhas, Oscar Mike. Contará uma 20 milhas, Oscar Mike. Tem aqui apenas confirmando plataforma 9 Papá Golfo Lima. Afirmativo. Sente. P59, Na 3663, efetuando desvio? 3663, negativo. Vai na prodileta. Estamos confirmando, está mantendo a prodileta? Só um pouquinho, Sereta. Prodileta fica para a esquerda, radial, correção, esquerda, proa 182, esquerda 182. Está mantendo agora a 231. Desculpe, senhorita, corrigindo a navegação aqui, 3663, desculpe. Desculpe, 3726. 3726, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198.95. 1895, bom dia e bom domingo. Com todos. Salvador, bom dia, 3726 Natan, estabilizado ILS X-Ray, pistão no zero. Seixo Tan, 3726, continua, aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Está liberado da restrição vertical, não fixe data. Você pode estabilizar no X-Ray o 3896, está livre da restrição? Livre da restrição de altitude, não fixe data. Tá bom, obrigado. Quatro mil, reautorizado descendo até 4000 pés. 4000, pioneiro. Três mil, três, autorizado, Bubavi. Ok, da presente vai lá pro Bavi, o 3663. Muito obrigado, Felipe. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 1 para nós. Livre pouso na 10, tá? 3726. Na 3663, chame Centro Recife, frequência 12835, alterna 125, decimal 1. 2835251, bom dia, bom trabalho. Alô. Controle o Oscar Mike Yankee, está agora a 12 milhas de Salvador, já está visual com a plataforma, 5 minutos para o pouso, já abandonou 1000 pés para 500 pés. Gente, Oscar Mike Yankee tem frequência livre para autocoordenação, chame controle para regresso. Chamarei no regresso Oscar Mike Yankee. Solo 5-2, livre direita, chama 1-2-1, decimal 9, solo. Direita, solo 1-2-1, decimal 9, está 3-7-2-6. Número 46, desse mantenha 3 no país, aguarde autorização para final do procedimento ILS X-Ray. 3 mil, e eu vou aguardar o pioneiro. Luna 394, bom dia. Luna 394, assina a identificação, desse mantém nível 080 via chegada Bomé de Uno. Código 080 via 394. Luna 5196, assina a identificação, desse mantém 4 mil pés via chegada Bomé de Uno. Ajuste de altímetro no 018. 18, via chegada até 4. A 3896, complete final, chame torre 118, decimal 95. 95, vai decolar. Pioneiro 4000, autorizado final ILS X-Ray da pista 10, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 2000, autorizado transimento, retrasada estabilizada, pioneiro 4000. Luna 394, reautorizado nível 050, altímetro no 018. 050, 1018, 394. Salvador, 3896, tá? 3896, autorizado pouso, pista 10. O vento 180 graus, 15 nós. Vem, pouso, 3896. 89, solo 59, táxi direito, chão 1119, solo. Metro 20 autorizada, né? Do colapso 10, vento 1, 8, 0 graus, 1, 5 lances. A linha de cola da 0, né? 3, 3. Pioneiro 46 estabilizou? Afirmo. Gente, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895, Pioneiro, boa. Azul 5196, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, deixa mantenha 2000 pés e forma estabilizada. Autorizado 2000, só confirmando, poderemos fazer o X-Ray, o whisky, da 10. Após etapa, e vou encerrar Vitor 366 para final do procedimento ILS WISC, azul 5196. Desça para 2.500 pés. Após etapa, encerra Vitor 366, 2.500 pés, 5.186. Confirma o ajuste? 1.018. 1.018, obrigado. Xené 6323, decola 02, chama o controle de frequência 19, decimal 8. Pessoal, 20, decimal 8. 308, 6323, bom dia. Motor Salvador, bom dia. Xené 6323, decolando a 6, escuta. Xené 6323, contato radar, subavia saída São Bruno, nível 360. Autorizado pouso, vento 8, 0 graus, 15 nós. E pouso para Pioneiro 46. Três, nove, quatro, desce e mantenha 4.000 pés. Esse mantenha 4.000 pés. 4.000, 394. Prato. Salvador, voo 0094-1190 para informação ótima, pode ir. Bruno 094, bom dia, senhor, identificação desse mantenha 4 mil pés via chegada a Bamé de Una. Ajuste de altímetro 1-0-8. Azul 5196, velocidade indicada? 210. Bruno 394, segue tráfego, posição de 1h08, lembrar 190, cruzando 4 mil pés em descida, em redução de velocidade. Inicie redução agora para 1909. Já estamos reduzindo, 394. Pastor Salvador, bom dia, Pastor 03. Pastor 03, contato radar afastado de Salvador, 67 milhas sudoeste. Venha para o DITAP para interceptar a chegada para o Med 1, reporte para a descida. Afirmativo, reporte para a descida, Pastor 03. Pastor 394, desse mantenha 3 mil pés. 103.394. Prossiga, Papai Romeu, acho que também quer. Gente, Oscar Mike Yankee, da plataforma P59 para Salvador, foi na Projeto Itapuã para a transferência de comunicações Oscar Mike Yankee. Primitivo. Meu localizador, Azul 5196. Azul 5196, complete final, chame torre 1-8, decimal 95. 295, ó. Salvador, bom dia, 5196 no LS, 976. Azul 5196, continua a aproximação, vai de utilização de pouso. Aguardando. Tamanho que é que é altímetro na terminal 1018, apenas confirmando pessoas a bordo. 1018, 02 a bordo, senhorita. Gente, copiado. O 03 tem informação aqui. Negativo, Pastor 03. A gente não tem condições de ter a informação aqui do Pastor 03. Frequência 127, decimal 75. 2171, da Cala 08, chama o controle e frequência 1208. Confirma, 2171. Chama o controle 1208, da Cala 09. 1208, 2171. Azul 5196, atualizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 12 nós, e fome viatura lateral da cabeceira 2 ali, manutenção. Sente livre de pouso, pista 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895. controle, o Oscar Mike Yankee para a descida. Oscar Mike Yankee, desça para 510, altímetro na 08, reporte visual com campo. Bota na visual com campo, Oscar Mike Yankee. Bom dia, agora 394, está no final de 5000. Número 394, mantém a aproximação, a atualização de voos, pistão zero. Boa, Jota, 394. Azul 5196, solo aos 11, táxi à direita, chamou 21 e solo 9, solo. Direito 209. É, daqui a pouco. Leme 6323, chame centro Recife no 28.35, alterna 125, 1. 2835, 251, achando a 6323, bom dia. Controle, eu acho que vai querer visual com o campo. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, chame 2 Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, Yankee. Salvador é o Papa Romeu, acho que vai querer. Acho que vai querer que prossiga o cruzamento para a final no zero direto e chame na base para o Sérgio. Na final do Sérgio, aqui com base para o direito. No barato não, no 7 com base pela direita, eu acho que é mais quieto. Informação na sua frente, Tapa Voadora, sobre TAP, voo 094. Autorizado de na proa, confirma a aeronave? Voo 094. Autorizado de na proa de Duna, voo 094. Muito obrigado. Treinado 4, solo 03, táxi de luz, deixou 219 em cima do solo. 219, boa. Passou 03, deu para a luz de voo 050. Passou 03. Pelo menos 9 autorizado, decolar pistão 0, vento 180 graus, 152. Deve decolagem 10 para o meu 9. Com 2065, autorizado, Lema, tem 0. Lema, tem 0, com 2065. Vai girar no base, eu acho que vai quente. É que autorizado, pouso, pistão 17, informe no solo, vento 180 graus, 149. Camara solo, acho que vai quente. 619, decola 15, chama o controle de frequência 119, decima, questão 120, decima 8. 08, obrigado, ótimo trabalho. Bom dia, Gomes, 9, desculpa, 169, decolou. 1169, bom dia, contato radar, foi para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno. Coordenação Oscar Mike Yankee, final 17. Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, pista 17, vento 180 graus, 13 mais. Yankee. Que oi, coordenação. Copiou? É, confirme para a torre. 28.35 coordenação, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, como o senhor está modulando na frequência da torre? 1.98.95. Ok. Aqui no solo 17, táxi aprovado via Oscar, parte 4. 7, grátis. Yes. Voo 2065, autorizado decolar pista 10, vento 180 graus, 13 nós. Vindo decolagem 190, voo 2065. Localizador, bônus 094. 094, chame a torre, 198, decimal 95. Semana 2, 7285, bônus 094. Estou 03, cancelada a restrição em estado, desce para 3.000 pés, o ajuste no 08. Gente, após o estado, desce para 3.000 pés, 0018, o ajuste, 0018. Voo 2065, decolada 18, chame controle Salvador 120, decimal 8. 20, decimal 8, voo 2065. Então, em Salvador, voo no 094, passando 5 da trem, embaixado, travado, bom dia. Voo no 094, pouso autorizado, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 14 mais. Sou Runa. 360 via sábado 1, voo 2065, São Bruno. ...094, a torre de Salvador. Prossegue, né, depois. Voo no 094, informa a viatura esquerda da Infraero, foi instruída a não interferir com a aproximação. Autorizado pouso pista no 0, vento no 8, 0 graus, 14 nós. 7 da viatura, voo no 094, pouso autorizado pista no 0. Estou 03, desça para 2000 pés, autorizado a final do atendimento da LS X-Ray, estamos 0, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2000 pés da partida presente, passou 03, autorizado com segmento de LS X-Ray, da pista 10. Nossa, cruzando 150. Eu chegou a chamar o centro, 69. Verdade. 094, no solo 21, no táxi à direita, chama o solo no 21, decimal 9. Bem, chama o livrão 219, 014. Número 9, chame o centro Recife, aí 128, decimal 35. 2835, obrigado, bom trabalho. Uhum. Acione identificação, autorizado da via chegada Golf para 4000 pés, o ajuste no 08. Via Golf, 4000 pés, 08, é o ajuste da Voo 2065, chame o centro Recife, aí 128, decimal 35. 2835, voo 2065, boa.